Então, meu tanque como tipo de equipamento e o tipo de equipamento, corrija, tipo de equipamento que fez agora. É um Romeu 44, 2 no PLV, locado 0195. Gente. Azul 4958, autorizado voo na Proa de Duna. Proa de Duna, 4958. Só o meu papai de leste, papai registrado, terminado, assim como no milha no setor sudoeste de Salvador, por isso agora com centro na frequência 251. 1251, papai. Recife, ano 2, é que decimal 8. Ano 288, Oxa 6225. Solo Salvador, é o Azul 2783, está pronto o táxi, o PLV de 31, autonomia de 3 horas e 20, alterna Salvador. Gente, autorizado táxi, em frente, segunda direita, Índia e Alfa, transferência no ponto de espera. Azul 2783, bom dia. Índia e Alfa, e transfere no ponto de espera o 2783. Livre DLR, reporte no curso localizador. Sente reportado no curso localizador, 4958. Está adicionado a porta para um táxi, confirma autonomia. controle autoriza. Passaredo 2229, voamos na proa de Duna para evitar uma formação à nossa frente. Autorizado 2229, reautorizado também desta 3000 pés, ajuste 10013. Duna 2013. Azul 273, autorizado além decolar, estamos no 0, metro 1, 70 graus, 029. Além decola, dono 02783. No localizador, o azul 4958. Completo final do procedimento LS, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 4958. Vazou 4958, passou Duna. Torro Azul 4958. 4958, continua a aproximação, João Arepa está livre, pista molhada. Presente o 4958. Está passando através de Paris, na proa de rotatória. Vai reportar visual montado. Passaredo 2229, deixa para 2000 pés, livre LS XY para 10, reporte no curso localizador. 2000, está autorizado o X-ray da 10, reportaremos no procedimento. 7935-2783, obrigado, bom dia. Salvador, na escuta do São, Mike 3, é? Afirmo. Bom dia, o Mike 3, solicitamos autorização de rebote da posição Mike 3, número 1, para o Mike principal, gate número 10. De Mike 3, agora. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2783. Azul 2783, contato já na decolagem, se manter nível de voo 160 via saída árvore. 160, saída árvore 2783. Ciente, Mike X-ray. Está autorizado o início de reboque para trás, chame para iniciar a frente. E novamente a posição que deseja estacionar. Mike X-ray, confirme a posição que deseja prosseguir. É, da 5 Lima, parte 3, para o parte principal, gate número 10. Gente, obrigado. Ok. Azul 4958, solo 02, direita solo 219. Direita solo 219, 4958. Eco Índia, chame torre 198, decimal 900. 189, 5 graus, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Romeu Eco Índia, passou rotatória, visual, decimal 197. Papa Romeu, meu Eco Índia, bom dia, continue final no 7. Reporta final 3 milhas, previsto 360 para o lado esquerdo, tem um aeronave final no 0. Tá, gente, passou a rotatória, tá na final agora da 197, reportar com a 3 milhas para 360 pela esquerda, previsto Romeu Eco Índia. Torre Salvador, muito bom dia, passarelo 2229. 3, vou na prioridade de Elefa. Vou Elefa 2783. Afirmo, está autorizado. Sim, espera. Travou, 2229. Pista molhada, autorizado pouso, pista no zero, vou passar 2229, vento calmo. Livre pouso, 2229. Veco Índia, 360 pela esquerda, reporta o tempo. Dá presente 360 pela esquerda, Roberto Índia. Tá no terceiro sinal do 360, Romeu Eco Índia. Olá, azul 498, está sendo chamado na 4 Lima. Zão com TR, final no 0. Sim, vai efetuar o novo 360 pela esquerda, visual com a TR na final. Diga. Enche aqui o meu tango. Ah, agora o final da 17, o Romeu Eco Índia. Autorizado pulso, pista no 7, molhada, vento calmo, Romeu Eco Índia. Gente, desde o 17, Índia. Passarei 2229, solo 7, direita solo 219. 219, passarei 2219. Obrigado, bom dia. Solo, bom dia, passarei 2229, livrando a pista. Passarei 2229, avistado, livre, táxi. Eco Alfa Kilo Alfa Juliette contorno pátio 1, posição 1-4 do pátio 1. Passada dos 2229. Alfa Juliette, posição 14 no pátio 1, 229. Está autorizado, backtrack, reporta pista livre, sono 09, Romeo 15. Ataque, você conta para ingresso no SESC, Golf Lógico. Sideral 9970, solo Salvador. 360, Teresina, já tem? Vou providenciar. Beleza. Se der pra trocar direto pro 340, melhor. Se não, 340, 360 tá bom, troca com o centro. Visando ingresso, ponta leve pronta no 7, corpo de loja. Federal 9970, autorizado para Teresina, nível de voo 340, via Upper Zulu 20, Tango Romeu Serra. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. Controle 1-9.35, torre 1-8.95, transponda 5410. Vamos decolar na 10, pela curva esquerda, na Momo, Nenim. Controle 1935, torre 9-5-4-10. Entenda e coteje, Momo, transição Nenim. Transição Nenim. Transição Nenim. No estacionamento. Frequência livre. Bom dia. Decolar pista no 7, vento variado 019, corpo de loja. Azul 4234, autorizado para Recife via Upper Zulu 17, nível de voo 350. Saída PUCA, transição Caju, controle 1-9.35, torre 1-8.95, transponda 5430. Autorizado Recife, nível 350, de Upper Zulu 17, decola da pista 10, subida PUCA, transição Aracaju, controle 1-9.35, torre 1-8.95, aciona 5430, azul 4234. Cotejamento correto, chama o pronto estacionamento. O Golf de loja. Oi, Salvador, Papa Tango, Golf de loja. Batão Augusto Quilos, contato a rampa de decolagem, suba para uma centena no perfil da saída coral. Uma centena no perfil da saída coral, Augusto Quilos. Salvador, é o Gol 1 na 759, bom dia. Autorização 1360, Guarulhos. Qual o tráfego? É o Gol 1 na 759. Gol 1 na 759, sol. Autorização 1360, Guarulhos, por favor. Gol 1759. Autorizado para Guarulhos, conforme rota do plano, nível de voo 360. Decola da pista no zero, curva direita. Saída da EL, transição Motiva. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 95, transponda 5422. Autorizado 360, rota de abordagem de voo, câmera Zulu 10, aerovia, saída da EL, Motiva, cura pela direita, transponder 5422, controle 1935, o voo no 759. Correto, chama pronto para chamar. Não, não, não, obrigado. Salvador, é o Gol 649. Gol no 649, solo Salvador. Autorização, Porto Seguro 220. Gol no 649, autorizado para Porto Seguro, conforme rota do plano, nível 360. A saída da EL, transição BDEV. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 95, transponda 5431. 360, Porto Seguro da Elbe Neve, 1935431, transponda o 1 no 649. Correto, chame pronto para acionar. Chamará. Possível por hoje, etapa. Mais 20 milhas vai ter condições de voar em TAP, Gol 1092. Pode fazer na prova de TAP, Gol 1092. Provavelmente daqui a 20, 30 milhas vai ter condições de voar Duna, pode ser Duna? Estativa pode vir, voar Duna, Gol 1092. Grato. Gol 1759, nível autorizado 380. 380 autorizado, muito obrigado, 759. Controle o Yankee, Romeu Tango. Prossiga. Yankee, Romeu Tango, saiu de Mantilho, está seguindo agora para sobrevoo rotatória. Gente, Yankee, Romeu Tango, na escuta permanente do controle. Permanente na sua escuta, tá? Bono Duna, Golo 092. Gente, Golo 092, desça para 2.000 pés, autorizado, final do procedimento ILS, que se repita no zero. 2.000, final do X-Ray da 10, Golo 092. Gente, Golo 649, copia. 649? Tá pronto, cópia? Ah, passada a cópia. Voador é bom, 759 para pushback, saneamento, posição 8. Legal. 759, autorizado, botão 08, porta Salvador, bom dia, azul, Alfa Yankee X-Ray. Prossiga. Solicito a autorização de reboque do Pad 3 para o Pad principal, posição 09. Qual o indicativo, Alfa X-Ray? Alfa Yankee X-Ray do Pad 3 para o Pad principal, posição 09. Ok, mantenha a escuta e aguarda. Na escuta, aguardando. Federal 9970 na escuta, né? Sim. Qual é o chamado para a região hoje? Ainda estamos esperando alguma parte da carga, viu? Poderia dizer para a senhora que talvez uns 15 a 20 minutos. Ok, gente, obrigada. Alfa e Enquete foi autorizado iniciar o reboque no ponto 3 e a porta na saída para o ingresso no principal. Alfa e Enquete 6, iniciando o reboque, reportará para o ingresso no ponto principal. Tango Lima, Vitor Delta, standby, it's clear. Lima Lima Vitor Delta, confirm April and takeoff and the runway for the course. Okay, runway 10. Aguarda. Ataque chegou na 759, estamos com 168 a bordo, 3 horas e 30 da Galeão. Via Tite, ainda quanto te espera no 3995, ajuste no 0, 114, bom voo. Ataque chegou na 18954, obrigado. Boa, 759. Pronto para o pushback em treinamento, posição 1-2. Aeronave autorizado, remoto 1-2, reporta para o táxi. Reportará, gol 1-6-4-9. Alfa Yankee X-ray, mantém a posição na saída do parte 3, aguardando para prosseguir até a ponte 9. Alfa, que é aguardando. Azul 4234, escuta. Prossiga. Coordena que o pessoal, assim que o Boeing da Gol liberar a retaguarda, está autorizado. Inicial pushback, reporte da. Quando passando pro Gol, está autorizado. Pushback, azul 4234. Nada sem chuva no momento sobre o aeródromo. Gente, Gol, Galo 2. Okay, cleared. Marco modulou, é Lima Vitor Delta. Estou ciente, no pátio 4 vai deslocar no próprio pátio para reposicionamento. Ciente. Voo no 092, chega para impulso livre no 0140 graus, 049. Baixar travado, pouso autorizado, voo no 092. Vitor Delta Right, copy. Vitor Delta clear de Serra Bravo, Serra Papá, Congonhas. Flight level 360. Vai APS do Lu 10, tempo base, APS do Lu 16. After a quarter of flight plan route, take off runway 10. After take off, right turning. The departure is Dael, then Lida, and Motiva. Call code is 5413, departure control 119.35. Nono 219. Nono 219, entregado. Tá lá. Taxi. Voo 1759, o vento no 40 graus, 059, decolagem autorizada, pista no zero. Tive decolagem no zero, 1759. 5-0-1-4 autorizado táxi, ponte será pista no zero via Índia, 2-2-9-5 azul 4-2-3-4, bom dia. Bom dia. Solo Salvador, gol no 649, pronto para o táxi, 68 a bordo, autonomia 0302, alternativa Galeão. Autorizado via PAT 20, ponto de espera no 9-3-5, ajuste na 0-1-4. PAT 20, ponto de espera no 0-8-9-5-4-9. Solo, bom dia, bom, 0-9-2. Solo, bom dia, voo no 092. No 092, táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, pro 5, no 092. Salvador, bom dia, azul 4234, ponto espera pronto. 4234, bom dia, autorizado alinhar e manter cabeceira no 04234. No 0, azul 4234. 1759, decolou os 41, chame controle em 119.35, bom dia. 1935, obrigado, bom dia a todos. Taxi approved, report right cross number 17, Lima Vitor Delta. Pro de gol 1759, decola, bom dia. 1759, bom dia, contato radar, se me mantém nível 380 via Dael. 380 via Dael, gol 1759. Azul 4234, vento no 40 graus com 05 nós, decolagem autorizada, pista no 04234. To cross and talk by Quebec, Mike and Lima. To cross 801, ground 121.9, Lima, Victor Delta. Solo Salvador, Alpha Gateway, solicita ingresso para São Paulo até a posição 09. Tente manter a posição Alpha Gateway. Alpha Gateway, mantendo a posição. Bruno 0, gol no 649. Ali mantendo 0, gol no 649. 234, decolou os 44, controle em 1-9-35, bom dia. 1-9-35, azul 4234, bom dia. Olho Salvador, bom dia, azul 4234, passa 1400 pés, vida pouca. Azul 4234, bom dia, contato radar, subiu uma TN 350 via Puca. Após 2000, autorizado o Jampa. Sobe nível 350 via Puca, só 2000 Jamo, azul 4234. 39. Autorizado decolar, então 0, voo 649. Prossiga em Yankee Romeu Tango. Yankee Romeu Tango, agora a gente vai para a região da Cabula, sobre voo. Paulo Salvador, muito bom dia, 3830, portão 2, informação Kilo, para autorização de tráfego. Quanto alto é já? 3230, mantém a escuta e aguarda a cota. Mantém a escuta e aguarda a cota. Então, 649, bom dia. Contato radar, se mantém nível 360, via Dael. 360, Dael, vou no 649. Foi autorizado, prosseguiu o reboque até a posição número 9, informa ser finalizada. Alfa Yankee X-Way, prosseguindo até a posição 09, reportará no teste. Lima Vitor Delta, clear to take off runway 10, wind is 130 degrees, 0 for knots, Lima Vitor Delta. Recife 125 decimal 1. 125-1, obrigado, tenha um bom dia. Obrigado, igualmente. Blue 4234, chame Centro Recife 126 decimal 85. 126 decimal 85, azul 4234, bom dia. Victor Real, Bonnet 49er. Shoulder departure 119.35, bye bye, have a nice day. 49er, 119.35, have a nice day too, sir, thank you. Shoulder departure, good morning, Papatango Lima, Victor Delta. Papatango Lima, Victor Delta, good morning. Climbing and maintain for level 360 via dial departure, radio contact. On the radio contact, climbing and maintain 360, dial departure, Lima Victor Delta. Autoridade Recife, nível 350. Decola da pistão na zero curva esquerda, perfil de saída Pulca, Jama após voa Aracaju. Após Aracaju, conforme a rota do plano, acionado 10451, 199, decimal 3. Ok, apenas confirmando a nossa posição após Pulca. Pulca, Jama, Juliette, Alfa, Mike, Oscar e após Aracaju. Ok, atualizado nível 350. Primeira, decola da 10, primeira curva esquerda, Pucra, Jamo, Aracaju, segue conforme a rota, Transponda 5451 e o controle 119.35. KF 3330, rebota pronto, portão 1. Ok, está pronto para pushback acionamento. Você está autorizado, inicial push, portão 2, volta. Autorizado o push acionamento e a porta para o ataque. Copia. Passareta. Autorizado conquista, nível 180, decolagem dona zero, curva direita. Perfil de saída arbor, após elefa, prossegue conforme rota do plano. 5496 no transponder, 1935, controle. Autorizado conquista, nível 180, decola da 10, curva direita na Arbor Elefa, depois conforme o plano, 1935 no controle, 5496 no transponder. Correto, remota pronto, remota 14. Remota pronto, formará pronto.